Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Livros com Rumo, seja bem-vindo. Durante a próxima hora vamos ter aqui connosco um convidado, uma cara bem conhecida, mas que se estreia este ano nos livros. António, explica-nos então como é que vai ser a edição desta semana. Boa noite, e dando sequência àquele desiderato do programa e da equipa de Livros com Rumo, que é decorrente do segundo aniversário do programa, grandes entrevistas com grandes autores. Esta semana, e para encerrar a sequência, temos a entrevista a Virgílio Castelo, e como disseste bem, a iniciar-se nestas artes da literatura, e isto a propósito do seu primeiro romance, O Último Navegador. Questiona-se: é ou não é a literatura? E a literatura, como se sabe, é sempre perspectivada na dimensão da arte. Por aí estaríamos conversados. No entanto, os nossos leitores e ouvintes ficarão com a certeza de que O Último Navegador, uma edição da esfera dos livros, para além de ser uma ótima história, um romance bem construído, é, de facto, um bom objeto literário. Virgílio Castelo é ator, encenador, produtor e diretor. Frequentou a Escola Superior de Arte Dramática da Universidade de Estrasburgo como bolseiro da Fundação Carlos de Gulbenkian. Estreou-se como profissional no primeiro espetáculo realizado em liberdade a 23 de junho de 1974, uma revista chamada Pides na Grelha. É o nosso convidado para a edição desta semana do programa Livros com Rumo, a propósito da sua estreia literária, O Último Navegador, uma edição Esfera dos Livros. A pergunta que normalmente sucede, e eu também não posso deixar de fugir a ela, é o porquê e esta vontade de transmitir e criar um universo que passa muito por uma questão, embora faz parte daquilo em que o Virgílio normalmente se movimenta no seu cotidiano, que é a criação de um imaginário, de um dizer outro sobre a própria realidade e a vida. Até que ponto esta vontade, dizia eu, de se iniciar nas lides do romance e da literatura propriamente dita? A ideia é uma ideia que me persegue há muito tempo. A minha questão não foi propriamente tornar-me num escritor ao fim de tantos anos de ser ator. O que se passa é que eu tinha desde a adolescência uma enorme vontade de falar sobre Portugal. Portugal é uma questão, como dizia o O'Neill, uma questão que eu tenho comigo mesmo, não é? E desde miúdo que estas interrogações sobre o porquê de nós termos este enorme desamor intelectual ao país sempre me intrigou. Quer dizer, durante um tempo achei que tinha que dar o meu contributo para tentar, de algum modo, ajudar a decifrar esse mistério. E, portanto, a ideia estava cá praticamente há 40 anos que eu queria falar. Não sabia se seria escrevendo uma peça de teatro, que seria o mais próximo para mim, ou se seria fazendo um argumento para um filme. Acabou por ser um romance, porque a maneira que eu encontrei de poder falar desta questão, digamos, a estrutura narrativa do romance acabou por me surgir numas férias na Índia, em Goa, e a ideia de ter uma personagem que vem, que está na atualidade, mas que fala do futuro como se já fosse passado, pareceu-me que era mais adequado a um romance, à estrutura de um romance, do que a um filme ou a uma peça de teatro. O Virgílio acabou por tocar, e penso eu que bem, de facto, este romance, e já lá iremos até esmiuçar mais adiante, de uma forma mais cuidada e acutilante aquilo que pretende transmitir, mas de qualquer das formas, parece-nos que serve-se, e como disse bem, de uma viagem no futuro, parece para ficção científica, criar um universo possível, a idealização de um tempo e de um momento, vamos lá, aquilo de uma certa possibilidade para um país que provavelmente também não tem remédio, e isto Esperemos que tenha. já não é de agora. De qualquer das formas, o próprio tipo, o título indica a viagem do navegador errante. Nós fomos sempre navegadores, Exato. as viagens de navegação foram sempre uma incógnita, o porto de partida era certo, mas o porto de chegada nunca se saberia muito bem. Exatamente. Isso é, eu acho que essa analogia é perfeita, porque a ideia de se chamar ao romance O Último Navegador foi exatamente nesse sentido, quer dizer, há como que eu sinto como que uma urgência e uma necessidade de pensar Portugal de uma maneira que não seja politicamente correta, como nós temos vindo a fazer nos e últimos de facto anos. Não é. E nesse sentido, as questões que eu me coloco no livro são questões que, por analogia, são de um mar de interrogações, digamos assim, não é? E em que a única possibilidade que eu vejo para qualquer um de nós é, se nós não navegarmos nesse imaginário politicamente incorreto, não se encontram, do meu ponto de vista, soluções para Portugal. E, portanto, a ideia é que todos temos que ser os últimos navegadores, no sentido de não termos medo de nos deitarmos ao mar, porque, se não for assim, não chegaremos a... Não passamos o Cabo da Boa Esperança e não chegamos à Índia, de certeza absoluta. De forma alguma. O Virgílio acabou por citar e dizer... sabe que estas questões da literatura... E ainda há poucos dias estava a ler um texto sobre a questão do que é a literatura ou não, e é interessante a forma que o faz, citou inicialmente a possibilidade, por hipótese, da construção de um texto de dramaturgia, de uma possível encenação, mas, de facto, o romance é a forma e a fórmula mais, vamos lá, mais interessante e mais imediata de fazer funcionar aquilo que se chamará uma tese de ideias. Este romance, de facto, é, para além de tudo, percebe-se que é a primeira obra de um autor, também se percebe, mas, no entanto, transmite ideias muito fortes. Há uma construção em rosácea, se quisermos, de uma série de peças que se vão encaixando, tipo puzzle, sucessivamente, até a um culminar final da própria estrutura romanesca. Tem a noção, e eu penso que tem, porque da forma que já está a desenvolver a ideia, de facto, a vontade que o animava, ou que o anima, é, de facto, construir uma outra leitura, uma outra simbologia para um país que, à partida, não terá a solução? É assim, eu não lhe sei responder com uma maneira exata a isso. Eu acho que as ideias que expôs têm lá muitas das coisas que eu penso, mas eu não sei exatamente. O meu ponto de partida, o meu ponto de partida quando comecei a escrever o romance era refletir sobre a inércia em que eu julgo que o país está, né? Depois, a partir do momento em que o romance se começa a desenvolver, há soluções, e julgo que todos os autores dizem isso, há soluções que só se apresentam à medida que se vai escrevendo. Quer dizer, é como se o romance ganhasse vida por si próprio, não é? Portanto, eu acabei por ir em determinadas direções que não tinha previsto naturalmente de início. E só procurei nunca abandonar o objetivo principal, é como se estivesse a navegar no oceano, e perceber que eu tenho um norte. E o meu norte era relativamente simples. Era dizer que eu não acredito que a vida se construa por compromissos. Nem a vida nem a história se constroem por compromissos, constroem-se por rupturas. E acho que Portugal anda com medo de rupturas há dezenas de anos, se não for centenas. Há centenas de anos, não é? Portanto, era essa a questão que eu queria lá pôr. E depois também não queria, ao mesmo tempo, fazer uma tese, não é? Não queria escrever um ensaio sobre, digamos, uma proposição política. Mas que é um romance de tese? Também é. Mas aqui a dificuldade que eu encontrei foi como é que eu mantenho essa tese, como é que eu exponho estas ideias, como é que eu passo a imodéstia, como é que eu ponho as pessoas a refletir, o leitor a refletir, e ao mesmo tempo não perco o romance, não perco a estrutura romanesca, para que numa primeira leitura exista também essa possibilidade para quem não estiver muito interessado em refletir sobre Portugal, que pelo menos tenha uma história de amor para ler. Eu acho que isso acabou por ficar lá, de alguma maneira. Portanto, há uma primeira leitura da história de um amor infeliz de um homem que não é amado, e depois julgo que, como você diz, talvez em rosácea as coisas vão acontecendo, e há várias realidades que vêm ao de cima e que eram aquelas que, no fundo, eu queria falar. deuses africanos, como a sereia ou a bailarina. Ó Colombina, és a nossa predileta de prosadores e poetas. Dos visionários, quem te vê ama da vez, nómadas e sedentários. Só pátria lusa, ó minha musa, o teu gênio é português. Mais mulata, sim, das europeias, ó bailarina, ó colombina, do profano no matrimónio, nas andanças do demónio. Bela e ruim, sai dessa chula requebrada, a minha canção é mestiça. Ó pátria lusa, ó minha musa, o teu gênio é português. Teu gênio meio que deste tamanho do mundo, sentimental como eu, dois corações pagãos, São Leopoldo e de Orfeu. Guarda-nos bem fraternais no teu chão, no teu colo de sonhos universais. És o nosso avião, carna mãe de crioulos, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. És o nosso avião, carna mãe de crioulos, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. Meiga amante de meiguices, eu te proclamo, quem te vê ama de vez, e a verdade é que eu te amo. Oh pátria lusa, oh minha musa, o teu gênio é português. Teu gênio meigo e profundo é deste tamanho do mundo, sentimental como eu, dois corações pagãos, São Leopoldo e de Orfeu. Guarda-nos bem fraternais no teu chão, no teu coro de sonhos universais. És o nosso almirante, carna mãe de crioulos, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. És o nosso almirante, carna mãe de crioulos, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. És o nosso almirante, carna mãe de crioulos, cuida da nossa alma errante. Nós só queremos teu consolo. És o nosso almirante. Há um personagem que aparece subliminarmente, por outra, é uma personagem difusa. Percebe-se que o Virgílio tem um fascínio por esta figura. A solução que apresenta dentro desta possível leitura da sociologia da cultura e da política para o país, que vai encaixar de facto nesse homem que é uma figura incontornável, que é Dom João II. Exato. Portanto, esta presença tutelar, esta vontade de dizer que nós até nos grandes momentos falhamos, não tivemos o caso do possível, que o Virgílio também diz, historicamente parece que também é verdade, o possível envenenamento do próprio rei. Exato. Que de facto o país também não teve a percepção, as elites políticas da época não tiveram a percepção que este homem era realmente aquele que iria aplicar aquele movimento a forçar o tempo da história, dizer assim, Portugal, o caminho ideal é este. O Virgílio tem um fascínio por este homem. Tenho. A morte do filho, tragicamente, toda a vida de Dom João II foi uma tragédia, e um possível filho bastardo, a tentativa que o rei faz é apanhada em contrapé exatamente por uma morte prematura que nada fazia prever na altura. Não. Era esta a ideia de país, eventualmente, a seguir, que foi interrompido? É muito isso. Eu tenho realmente esse fascínio pela figura do Dom João II. por tudo, para além do rei que ele foi. Eu julgo que o Dom João II significa o momento em que um símbolo e um país se encontram. Ou seja, o rei naquela altura era, na minha perspectiva, aquilo que os portugueses eram. E nesse sentido, era igual a todos e era único. Mas há no Dom João Porque II. era um homem com uma visão para o país. Não Exatamente, nos esqueçamos não, também não, não, não, não, de exatamente. umas ideias até. A questão essencial é essa. Há uma tese que já foi perfilhada por vários historiadores, e que é um pouco a tese que está subterrânea no meu romance, que é o Dom João II é um rei que defende no seu reinado, e já antes o tio, o infante do Dom Pedro, defendia isso, defendia um Portugal em que, um Portugal, se quisermos, um Portugal do esforço. Ou seja, em termos políticos, o que o rei defendia era a continuação da conquista, a continuação do Da avanço, expansão, da expansão, eventualmente. e não o comércio. E aqui o grande problema que se dá, por via dos Braganças, é por isso Claro. que claramente a primeira figura que ele manda eliminar é o Duque de Bragança. O que se passa é que os Braganças, como os maiores terratenentes do país, defendem que já era tempo de parar com as guerras e passar ao comércio. E foi essa a desgraça, Foi do meu fatal. ponto de vista. Até Porque hoje nós ficámos a comerciar. Somos um reféns país de lojistas, não é? de uma espécie de loja e de comércio Exatamente, aberto, completamente. de Eu acho lápis que isso atrás da orelha. está no romance, ou pelo menos eu Sim, tentei sim, que isso sim. lá, Aparece, estivesse, aparece. não é? E isso é muito interessante, por uma, também chamo já também aqui à conversa, que é uma das, vamos lá, um dos modos de atuar deste rei era exatamente pela lei e pela grei. Portanto, era a lei, acima de tudo, e percebe-se que uma das críticas também do romance, que uma das ideias que o Virgílio transmite bem no romance é a questão da justiça. Até que ponto é que esta tentativa e esta releitura e reenquadrar de um país também passa por isto que é atual, da pós-modernidade deste país, o encalhanço e este falhanço de uma certa lucidez da justiça perante o cidadão anónimo. Encaixa aqui também Eu acho que esta encaixa, eu acho leitura que encaixa. não. Se o António se lembra, há um momento em que eu, inclusive, proponho que no futuro haja uma cadeia especial para os juízes, não Exato. é? Enfim, é uma coisa metafórica, naturalmente, não é? Mas o que me parece é que o sistema de justiça que nós temos hoje em dia em Portugal é um sistema de justiça que deixou-se contaminar pelo economicismo das nossas vivências. Portanto, está tudo, as coisas estão todas ligadas. Quer dizer, hoje em dia é muito difícil a qualquer português, seja em que setor for, enfrentar a adversidade. É como se o país estivesse organizado para ninguém fazer ondas, não é? Portanto, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida, num caso concreto de um juiz que queira julgar, digamos, de uma maneira mais cristalina, se assim se pode dizer, mais justa, passa a redundância, o que é que acontece? Acontece que a questão processual que foi criada há 200 anos para cá pelos advogados que dominam o país, não é? É de tal maneira um entrave que a adversidade se impõe a esse juiz e a necessidade de fazer justiça até pode ser completamente torpedeada por isso. Quer dizer, e eu estou a partir do princípio que em Portugal nem todos nos transformamos em cínicos, Não, não é? de Portanto, que há todo. alguns em todos os setores que não estão subjugados por essa adversidade e que ainda gostariam de fazer coisas. Acredito que haja muitos juízes, também temos a prova do Claro, contrário, claro. também temos a prova de muitos juízes que não, pura e simplesmente, Mas esta ideia da questão da justiça, e como outras questões que também passam pela a própria política, o afunilamento das soluções para os projetos políticos, tudo isso que vai descambar, vamos lá, numa espécie de túnel sem saída, que é a nossa realidade nacional, Portanto, tudo isto faz parte de um conjunto em que o português é, por natureza, aquilo o Virgílio também aponta. Nós, em Portugal, somos demasiado moles, gelatinosos nas vontades que nos animam. Mas não éramos. E não éramos no passado. Não é. E quando estamos deslocados, eventualmente, os nossos imigrantes apresentam alta capacidade integração. Mas, essa é a questão do chefe. Uhum. Essa é a questão do chefe, do meu ponto de vista. Uhum. O que é que acontece? Nós, a única explicação lógica que há para nós não trabalharmos da mesma maneira dentro de Portugal e fora de Portugal é o enquadramento em que estamos. Não é? E todos nós sabemos que, na minha opinião, o português não gosta de patrões, mas gosta de chefes. Uhum. E, na medida que um chefe é alguém, e isso vê-se muito na maneira como se chefia lá fora, são chefes que respeitam os subordinados e, portanto, de alguma maneira, comandam. Comandar no sentido de mandar em conjunto, não é? Portanto, um chefe é apenas o eleito dos melhores, entre os seus pares. Portanto, aqui o que se passa é que nós em Portugal não conseguimos, por razões que têm a ver com questões históricas complicadas. Já lá iremos também. Acontece que nós não conseguimos olhar para a vida de uma maneira adulta. Nós, portugueses, estamos numa fase, eu julgo, algo infantil da nossa história, porque nós queremos que a vida nos aconteça por prémio e não por esforço. Por dedicação, e quando digo esforço, não, as pessoas podem ficar escandalizadas e dizer mas os portugueses trabalham muito. Não é disso que se trata. Que todos trabalhamos muito, mas trabalhamos mal. E partimos do princípio que, trabalhando, as coisas todas se resolvem. Não é. É como se a vida é um esforço permanente, que os outros povos têm muito mais presente do que nós. Nós temos sempre presente a ideia de que o nosso esforço é sempre temporário para se chegar a um prémio qualquer. Eu acho que isto não faz sentido. E mesmo as nossas maldades serão sempre possíveis de uma remissão final, que é às portas da morte. Isso é a questão, da influência da Igreja Católica, que é uma das questões que eu também ponho no livro. Mas já lá iremos, essa questão. Uma das questões que também eu fiquei, não sei quando o Virgílio escreveu o romance, presumo que não tenha sido em julho. Não. Portanto, naquele sentido, também é premonitório de uma certa crise económica que estamos a atravessar. Sim. Portanto, também levanta ali a questão. Sim, mas não foi antes disso que... Pois, quero dizer, também é premonitório em que tinha a percepção que, de facto, este tipo de, vamos lá, estruturação da vida, das nossas vidas, do nosso cotidiano, a questão da materialidade, da própria atuação do sujeito, do homem económicos, iria descambar quando levanta ali, de uma forma também bastante clara, a impossibilidade de encontrar uma resposta, até em termos materiais, para a vida de todos os dias. Apresenta ali que, de facto, em termos económicos, a sociedade esgotou. Também é dito no seu livro. Sim. Tinha esta percepção a anteriori? A minha inquietação desde sempre em relação a isto é que não me parece possível que a ganância vá até o infinito. Basicamente, para mim é disto que se trata. Não há aqui nenhum estudo sobre as questões económicas. Claro. Eu acho que tem a ver com a natureza humana foi transformada pelo capitalismo numa atitude de se quiser, de acumulação de riqueza que não tem nada a ver com a necessidade de fazer obra. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que foi posto um bocadinho de parte nos nossos dias a ideia de que qualquer pessoa tem obrigações de ordem social. Se eu sou um empresário que constrói uma fortuna a fazer neste ou naquele ramo de atividade, até há uns anos atrás havia naturalmente uma espécie de necessidade de compensar a sociedade pelo bem que a sociedade faz a esse indivíduo, digamos assim. Claro. E nós tínhamos as obras de solidariedade, as creches, os hospitais, esse tipo de atitude tem vindo a desaparecer. Filantropia. Exatamente, a filantropia tem vindo a desaparecer, porque o que se passa é que cada vez mais é como se fosse um efeito de bola de neve, em que as próprias pessoas que acumulam riqueza criam medos, criam insegurança e necessitam de criar mais riqueza para compensar esses medos de alguma maneira, percebe? E isso eu acho que tem a ver com uma sociedade que cresceu de um modo politicamente correto. Ou seja, talvez se eu tenha alguma intuição é de pensar que

são colocados num novo cenário. A capital, o país é o mesmo, só que a capital passa a ser Lusitânia, passa a ser no Ribatejo, Alto, Médio Ribatejo, para eventualmente criar um outro sentido para uma vida nova, com outra valoração que os indivíduos têm direito a fazê-lo. No entanto, até aí percebi, no entanto, os personagens continuam à deriva, não conseguem situar-se neste universo. A Rosa não percebe, fica fascinada com o último navegador, com Benjamin Veloso, penso que se chama assim. É. Diogo é um gestor completamente, um alto quadro, completamente tonto e irresponsável, gelatinoso como todo o quadro típico dos nossos tempos. Lídia é uma sindicalista, mas preocupada de facto com um papel de sindicalista até à hora do almoço, mas depois as sextas-feiras da parte da tarde são para o desregramento total e absoluto. Fernando é um professor, um intelectual, o possível retrato intelectual, e depois já iremos ao outro núcleo também central desta narrativa, que são as personagens femininas, ou um outro tipo de personagem feminina que também fascinante e interessante. Portanto, esta dupla articulação, país novo, identidade nova, capital nova, feita por setores, o setor da árabe, o setor espanhol, o setor... No entanto, o personagem muda-se, levanta-se a pele e os dramas continuam os mesmos. Estes personagens, é uma possível leitura minha? Não, a leitura é completamente pertinente, porque a Lusitânia é uma realidade que existe apenas do Benjamin. Claro. Não? Portanto, todas as outras personagens vivem no Portugal de agora. Exatamente. Portanto, eu não quis escrever um romance de ficção científica, no sentido em que, ok, vamos transportar agora isto para 2044 e as pessoas serão uma outra coisa. Uhum. Não foi por aí que eu quis ir. Eu quis mostrar que, através do delírio de uma personagem, indivíduo, poderia existir uma outra realidade que tivesse alguns pontos de contacto e que nos fizessem pensar se calhar isto até podia ter alguma hipótese. E eu julgo que há ali algumas situações que são criadas que nos levam a pensar que, havendo essa vontade, Lusitânia significa muito mais uma ideia simbólica de um português novo do que propriamente a ideia de uma cidade nova. A partir do momento em que há Lusitânia serve para haver um novo tal desígnio nacional que nós não temos desde o Dom João II. É o que eu apresento com o Dom Luís II, quer dizer, é alguém que... Porque há essa ligação, percebe, simbólica. Completa. O Dom Luís II não está lá por acaso. Não, ele significa essa capacidade de novamente os portugueses embarcarem numa viagem coletiva que os leve a um novo mundo. Só que agora é cá dentro. Uhum. Agora é cá dentro, não é para fora. Portanto. E nesse sentido, eu não podia de maneira nenhuma colocar personagens ou criar personagens que já estivessem num outro universo. Mas este Benjamin Veloso, para além de ser o último navegador, porque temos que também fazer esta possível leitura, os navegadores partiam, nunca sabiam para onde nem o porquê, tirando o caso do capitão da nau e o chefe da armada. Este Benjamin Veloso será eventualmente afetado pela coita amorosa, também uma da gesta medieval, dos poetas trovadores portugueses, eventualmente esta ruptura e esta desrazão que apunhala este homem profundamente, poderá também uma leitura ser enquadrada aqui, um Dom Quixote que não tem qualquer tipo de rumo certo à procura de uma... Eu acho muito, muito, muito, muito simpático o que está a dizer, porque o livro que eu li durante o ano que estive a escrever o romance foi o Dom Quixote. Portanto, é provável que estejam latentes ali algumas das pulsões, das questões que o Dom Quixote põe. Caminho. Um homem com um imaginário... Um imaginário que nos faz ver uma outra realidade através de uma dor. Eu acho que isso é um pouco como eu dizia há bocado, quer dizer, acho que todos nós na nossa vida pessoal enfim, por muito pouco politicamente correto que isto seja, nós só crescemos com a dor. Uhum. Sim, sim, também lá nós é não, crescemos, não crescemos de outra mas também maneira. Disso, o Virgílio lá a dado ponto do romance, que a dor também, não há dor que... Dura sempre, uma frase do Visconti. Isso, exatamente, portanto, também diz isto... É preciso ter essa filosofia, saber, mas é esse lado que nós às vezes temos tendência para esquecer. O nosso lado árabe vem ao de cima e ficamos a chorar eternamente por uma coisa que já passou. Portanto, eu acho que este romance tem, como você diz, é naturalmente uma primeira obra, tem uma série de rios subterrâneos de várias ideias que se contaminam umas às outras e algumas delas umas não se diminua, não é tão penso que poderei estar a interpretar mal, não é tão fraco quanto isso, o seu romance, bem não, pelo contrário. Não é nesse sentido, tanto, o que eu quero dizer é que provavelmente haverá coisas que se contaminam umas às outras e que eu não pensei... Porque é o primeiro, as pessoas dizem, ao primeiro filho permite-se tudo e é possibilitado tudo, mas isto é como tudo na vida, não é tão mau quanto isso. Pois. Bem pelo contrário. Muito obrigado. Bem pelo contrário. Fica já aqui o aviso à navegação, é um bom livro, uma boa surpresa neste final de 2008, se quiserem ler um excelente livro, O Último Navegador, de Virgílio Castelo, ao contrário de Algum Lugar Comum, Algumas Aves que por aí campeiam, não é tão fraco quanto isso. Bem pelo contrário. Foi uma surpresa que eu tentarei explicar já mais adiante. De qualquer das formas, eu penso que este Benjamin Veloso também arrasta com ele, e isso é um dos fascínios do romance, até em termos formais é um excelente romance também, arrasta com ele uma possibilidade de um encaixe, de tentar harmonizar aquilo que é inharmonizável, naquele sentido. Percebe-se que há personagens que não têm um referencial para a vida, e é deste delírio provocado por um caso objetivo, um dado concreto, que o Virgílio constrói muito bem para partir para a ficção, que é a dor maior que um homem pode ter. No caso, ele tem duas dores tremendas, em termos de ficção, que é a morte de um amor, a morte de um segundo amor que vem no ventre desse primeiro amor, e uma morte trágica também por arrastamento do Kiko, salvo erro. Portanto, esta dor extrema, o extremar de uma violência quase impossível em termos humanos de suportar, é isto que vai fazer confluir para alguma lucidez os outros personagens que vêm por arrastamento para esta espiral inicial de irracionalidade do sofrimento. Passa por aqui também esta leitura deste Último Navegador? A ideia de criar o Benjamin com uma dor tão grande, houve já pessoas que me disseram que ao ler o romance digamos que é como se ele fosse como se houvesse um excesso de infelicidade nele, mas eu não me pareceu isso porque é um homem que ao longo da vida tem dois ou três momentos que são momentos de grandes rupturas e de grandes dores. De qualquer maneira, o que me levou a construí-lo desta maneira e que de algum modo é um pouco o que está a dizer, eu achei que aquela irracionalidade, aquele delírio inicial com que ele se apresenta, teria que ter uma razão de fundo. E para ter uma razão de fundo eu tinha que encontrar uma dor que fosse realmente fraturante, como se diz agora, não é? Sim. Portanto, tinha que ser uma coisa que o marcasse, para a vida. E isso, de um modo geral, tanto quanto eu me apercebo, este tipo de infelicidades, mesmo assim, acontece muito mais nas personagens femininas dos romances do que nas personagens masculinas, não é? Exatamente. Mas eu quis criar um homem que tivesse todo este lastro de infelicidade que de algum modo pudesse funcionar como catalisadora da atenção dos outros. É por ele ter este lado tão fechado sobre ele, que o torna coerente, se quisermos, dentro daquilo em que ele se transformou. Portanto, há uma coerência naquilo, portanto, há um bloco. Aquela expressão do cinema é bigger than life, não é? É alguém maior que a vida. Exatamente. Portanto, é alguém que, sendo muito simbólico, dificilmente poderá haver, espero que não haja, ninguém com aquela, nenhum sim, homem sim, com esta sim, sim. com esta vida real. Mas este concentrar do sofrimento extremo num personagem, eventualmente será naquele sentido em que isto, esta impossibilidade funcionará para o leitor, e temos que perceber que há sempre um receptor de qualquer tipo de mensagem, o leitor vai ter a capacidade de interpretar, por exemplo, desta forma. Antes da dor extrema, torna-te lúcido e inteligente o suficiente e criativo para, de facto, modificares a tua envolvência. Poderá passar por aqui? Se o leitor fizer essa leitura, eu fico contente. Porque acho que é possível. Porque uma das coisas que são muito importantes neste romance o Virgílio articula muito bem os diálogos com a reflexão interior dos personagens. Poder-se argumentar, as personagens, não há um trabalho intenso sobre a caracterização dos personagens. Engano. Profundo engano para quem tiver este tipo de leitura deste romance. De facto, os diálogos servem como trampolim para nós percebermos o sentir e o pulsar, a sensibilidade de cada personagem em particular. E isto é medonho, de facto, nos diálogos que se estabelecem entre o Benjamin e a Rosa, nomeadamente. Portanto, e é por aqui que passa toda esta possível construção do mundo literário que o Virgílio pretende com O Último Navegador. Eu acho que a espinha dorsal do romance é, de facto, as conversas entre o Benjamin e a Rosa. E foi assim que o romance surgiu. Como lhe dizia no início, eu tinha esta vontade de falar sobre Portugal, não sabia como, e a ideia de ser uma psiquiatra a conversar com o seu doente psiquiatra, surgiu... psicólogo, psicanalista... esta conversa entre alguém que analisa o eventual delírio de um doente foi, se quisermos, o esqueleto que eu encontrei nesta esfera na Índia, não é? E isso, a partir do momento em que eu encontrei isso, ou seja, eu nunca mais larguei essa ideia, e porque me parecia a maneira mais justa de poder ir para o excesso. Processo da personagem, processo da dor, processo claro. Da memória, processo da ilusão por outro lado, alguém a tentar enquadrar isso de um modo objetivo, científico e tentar perceber. E é entre aquilo que o Benjamin expõe e aquilo que a Rosa não percebe Exatamente. Que se calhar existe o romance, não sei. Há uma potenciação enorme também naquilo que o Virgílio acabou de citar, que é esta impossibilidade comunicativa faz potenciar a simbólica do romance. Quer dizer, permite a um revigorar de uma certa memória. Eu penso que o Virgílio teve uma preocupação também extrema de, à sua maneira, do seu modo, fazer um exercício bastante grande e intenso e bem conseguido de um levantamento da nossa memória. Passa por aí também, esta dor do Benjamin será esta dor de um país, de um cidadão, de um português que arduamente não consegue encontrar o caminho na demanda marítima, eventualmente. Sim, claro. Eu acho que o Benjamin concentra tudo o que é neste momento, do ponto de vista daquilo que nós somos como povo, aquilo que são os problemas e as soluções, penso eu. Ou seja, ele faz a reflexão da sua dor, ou seja, há uma súmula de tudo o que foi a dor dele durante que ele vai contando à médica. Mas ao mesmo tempo, no que ele vai contando, fica sempre uma admiração e um entusiasmo por algo que nós portugueses ainda não vivemos, não é? E é nesse sentido que eu acho que nós, se há solução para nós, eu quero crer que há, para nós como povo e como país. Sim, apresenta, já lá iremos. Eu acho que a haver a solução é como é que nós ultrapassamos a dor e passamos novamente para o entusiasmo. E sem medo e sabendo que a dor voltará um dia. Porque acho que é essa a grande questão. Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto um otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso amanhã trabalhar. Agora sim temos a força toda. Agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente, havemos de vencer. Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica. Eu tenho mais que fazer. Agora sim cantamos com vontade. Agora sim eu sinto a união. Agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente a esta direção. Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. Agora não, que há engarrafamentos. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ter. Uma das surpresas, de facto, muito bem conseguidas deste livro, e é a minha, aqui é a minha interpretação e sou responsável por aquilo que vou dizer, é a aplicação do imaginário do universo infantil-juvenil da Bela Adormecida. O final, de facto, apanha-nos de uma forma completamente desprevenidos. Aqui, o final de O Último Navegador, sim, é realmente assombroso. Contar-se-á, está tudo à espera de um final e sai-nos outro. O Virgílio consegue subverter o registro do conto tradicional de fadas, quando é o príncipe que beija a Bela Adormecida, e aqui é exatamente o contrário. Este beijo, e confundindo o Benjamin com a amada que perdida, é esta vontade de reiniciar eventualmente um novo ciclo de vida. Poderá passar por aqui esta leitura? Pode passar por aí, mas embora a sua leitura seja extraordinária, eu confesso que ao construir aquele final não tive presente a história, essa dimensão. O final é construído de uma maneira, se quiser, lógica, em função daquilo, do caminho que eu estava a seguir. E agora que você faz essa leitura, para mim é muito interessante pensar até que ponto isso pode corresponder a uma vontade recôndita minha lá dentro, quer dizer, que na camada aparente não, da consciência não... Está no subconsciente não, está lá alguns. Porque sim, porque agora estou-me a lembrar que há aí zonas em que há uma zona do romance em que é a zona em que ela adormece a primeira vez. Exatamente. E depois volta, a mesma cena repete-se no final. E aí há todo um imaginário de histórias infantis que vêm ao de cima, mas que me socorri na altura. E não pensei que tivesse essa dimensão. Mas pode ser. Há de facto uma dimensão de adormecimento que nós temos como povo à espera de um beijo que seja vulcânico, uhum. de maneira que nós nos incendiemos todos por dentro uhum. outra vez. Uhum. Pode ser isso, pode uhum. ser isso. É a última questão que vou colocar ao Virgílio Castelo, é esta. Esta ética protestante, esta presença nefasta da Igreja Católica, uhum. que nos, há 800 anos, mil uhum. anos, nos tolhe pela leitura do romance Os Movimentos, é de facto uma possível também forma de atuar de novo para Portugal? Será este espírito do esforço, do sacrifício, da dedicação, do empenhamento individual para o bem coletivo? Eventualmente esta capacidade, daí o encaixe na questão anterior, o país passará eventualmente, como portugueses, por esta consciência desta necessidade? Sim, eu francamente eu acho que a questão da Igreja Católica é uma questão crucial no romance e no país. Eu não sei como é que nós poderemos recuperar disso. Agora vai ser tarde para termos a influência calvinista em Portugal, quer dizer, já não vamos a tempo, não é? Agora, aqui há um lado que nós teremos que encontrar na nossa relação com o próximo, seja ele através da religião, seja ele através de outra coisa qualquer, nós temos que encontrar uma solução que passe muito mais pelo esforço permanente, pela ideia de esforço permanente, pela ideia de se quiser, da luta continua, uhum. a luta continua até ao fim, uhum. do que a ideia de que fazemos um esforço e obtemos um prémio. Fazemos outro esforço e obtemos um prémio. Uhum. Eu acho que Portugal terá a solução se nós fizermos como fazem, se nós integrarmos a dor, no uhum. fundo, se nós pensarmos que a dor é uma coisa que custa, mas que depois passa, e que nós passamos a seguir para outro estádio, e que passamos a seguir para outra dor, e que vai ser assim até ao fim, e que o que conta no fim não é o que pensámos, não é o que dissemos, não é, é aquilo que fizemos uhum. e é aquilo que demos em termos de amor. Eu acho que nos falta, como povo, para que haja um ressurgimento coletivo. Banir os velhos do Restelo. Completamente, e sobretudo pensar que o esforço individual, uhum. o esforço individual é absolutamente necessário e é infinito. Se calhar nem depois de mortos deixamos de continuar uhum. a trabalhar. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com o Rumo. Já se sabe, o programa pode ser ouvido também ao domingo, em reposição a partir das 8. Está também disponível no site da Universitária, tanto para download como para escuta em rumo.pt. Nós voltamos para a semana no mesmo horário. Contamos consigo. Até lá. Música.